André Luiz, Hilário, Silas encontram-se numa cidadela do bem, no astral inferior, que a vida continua, ninguém morre. A morte é um boato. De repente, chega um servidor e avisa lá aquele grupo de irmãos trabalhadores, bem intencionados e com boa vontade, que a cidadela está sendo atacada por raios desintegrantes. Então eles se dirigem a um ponto elevado da cidadela e, usando espécie de binóculos, começam a ver as forças atacantes, mas também tomam conhecimento das armas de defesa. Vejam vocês o que é que acontece lá em cima. No astral mais próximo da Terra, né? Lá para cima, bem lá para cima, é um pouco diferente. Temos diante de nós várias camadas espirituais, como se fosse um edifício. Daí São Paulo falar em vários céus, um dos quais ele foi transferido e viu coisas maravilhosas. A sua vida de missionário, terrível e difícil vida de missionário na Terra. A religião de Deus é como o novo Paulo Apóstolo, levando o Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade, a todas as consciências do Brasil e do mundo. Por isso, a religião de Deus é para todo mundo. Não é para conflitar com outra religião, não. Bem, mas deixa eu continuar aqui com o livro. Ação e reação, eles estão observando os ataques, não é, que a cidade está sofrendo, a cidadela. E chegamos nesse pedaço, e André Luiz vai relatando. Não longe de nós, ruído soturno vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos secos a nos infundirem pavorosa impressão. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos insofriável espanto, Druso ponderou paternal: estejamos tranquilos, nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. E designou-nos, ao olhar assustadiço, longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda a extensão, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Em todos os lances do flanco atacado, surgiam faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato, atraídas pelas pontas a prumo. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Os conflitos aqui são incessantes, disse-nos o orientador. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem, completou com dignidade serena. nesse instante. Porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. Conseguiu dizer algo? Não. Continua apenas com gemidos periódicos. Mas nenhum indício de identificação? Nenhum, instrutor. Nenhum. O mentor infatigável convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. A breve trecho de tempo, vimos-nos os quatro numa sala de regulares proporções, que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente. Apesar dos cuidados de que já fora objeto. E aí André Luiz passa a descrever o estado daquele irmão que há pouco tinha sido retirado lá no astral inferior daquelas regiões terríveis e levado para aquela cidadela do bem. Vamos lá à descrição de André Luiz. O pobre irmão parecia sofrer qualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Se tivesse assim um inchaço pelo corpo todo, né? Uma acromegalia. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha à guisa de cabeça. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa e explicou: trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico, da vida na Terra? Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Por enquanto, não sabemos, elucidou-nos o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão, tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. É, porque quando a gente desencarna, se merece, há uma série de anjos, né? Ou então, guias espirituais, amigos espirituais, conforme a sua crença, existe a definição para a mesma coisa. Eles estão sempre caridosos, nos esperando, mas só nos podem socorrer conforme o nosso merecimento. Há passagens de livros espirituais em que é contado que, principalmente durante batalhas, Muitas vezes esses amigos espirituais vão socorrer aquelas multidões que eles encarnam à força de golpes e tiros, explosões de granadas, baionetas. E eles fogem lá do outro lado, eram ignorantes espirituais, fogem do socorro, até que se convençam que passaram dessa para outra, ou diminuam o ódio nos corações, o pavor. E quando isso acontece, quando fogem, muitas vezes vão cair nas mãos de marginais do mundo espiritual. Mas, prosseguindo, indubitavelmente, concluía Druso, esse irmão largou o corpo denso, corpo material, corpo físico, né? De vez em quando a gente para explicar um pouquinho, que há muita gente que não está acostumada a esta nomenclatura, essa forma de falar dos amigos espirituais. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Mas por que semelhante calamidade? Inquiriu Hilário, empolgado de assombro. Bom, por que tamanha calamidade com um pobre irmão que desencarnou, foi parar no astral inferior e quando socorrido estava todo inchado, a ponto da sua cabeça aparecer uma bola de futebol, digamos assim? Bom, vocês fiquem aí com a curiosidade e nós veremos significado disso tudo, a razão disso tudo, do próximo programa. É bom ouvirmos, porque este conhecimento decidirá a nossa entrada no mundo espiritual, boa ou má, conforme a ignorância ou a luz que houvermos absorvido desses ensinamentos, que são esforços dos irmãos que do outro lado querem nos alertar, de tais como Chico Xavier, que na Terra se esforçam para trazer esses recados do outro lado para nós. Mas cuidado, minha gente, não é porque diz que é um espírito que está falando ali que você vai achar que ele sabe tudo. Nós também somos espíritos, só que na carne, e muitas vezes podemos saber mais do que aquele que está se comunicando conosco. Tem gente que é assim, só porque foi um espírito já acha que está sabendo tudo, às vezes não sabe é nada. E também é um fato, muitos são altamente intelectualizados, mas farsantes da pior qualidade. Usam o intelecto para nos confundirem, nos afastarem de Deus. Bom, após esse alertamento, aquele abraço, Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista, pois nos governa e está estabelecendo o seu reino na terra. Basta ver a sétima trombeta do Apocalipse, podemos até comentar isso. Naquela publicação nossa, o Cristo Estadista, a proclamação do Cristo Estadista, que ele governa a humanidade, viu? Minha gente escutou, meus irmãos escutaram? Viva Jesus, o Cristo Estadista, em nossos corações, para sempre.